5 no 4. Ok, 4 horas e 20 de autonomia, 5 no POV, alterna Maceió. 6-3 da táxi, a parte principal, Índia, no ponto de pré-aporte pronto, ajustando 1011, 355 no 4. 55 no 4, portará no ponto de distância. O Mike, a cuidado, confirma a intenção? Afirmativo. O senhor só vai abastecer no pátio 3 ou vai permanecer lá? Afirmativo, eu estou entrando em contato com o infra-aero aqui. Guarde um minutinho aí na posição, que vou me informar para infra-aero a situação do senhor e saber se o senhor pode realmente ficar no pátio 3, ok? Quase manter a posição. Todo trip 5-5, 4 pontos de espera. Trip 5-5 no 4, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento variável com 3 nós. Vai ali e decolar, dá 1-0, 5-5 no 4. O Mike é cuidado autorizado, prosseguir parte 3, ok? Para o descarregamento e para o... Autorizar para seguir o pátio 3, para descarregar, reporte quando lá, o Mike Eco Delta. Oi, Salvador, Gol 9705, puxa para a meta. Gol 9705, autorizado, time táxi, está totalmente pronto, Gol 9705. Quem chamou foi Gol 9607. Afirmativo, Gol 607 está totalmente pronto. Afirmativo. Vou guardar apenas um minuto, mais um a cinco, dois minutos. Tem um Boeing da Avista Cargo no pátio 3. Já deu início ao pushback, está logo na entrada do pátio 3. Após o início do táxi será autorizado, ok? Na posição 01, ok? Logo mais na entrada do pátio 3. O senhor já até passou um pouco mais pra entrada do pátio 3. Afirmativo. Alô, 7-5 para posicionamento. Gol no 7-5, vai aguardar o número 2 no setor. Aguardando, 7-5. Trip 5514, decolado aos 020902, com controle 1119.8, boa viagem. 0098, Trip 5514, obrigado, bom dia, vamos gravar. O Papatango Mike Eco Delta, stand-by, responde, por gentileza. Muito bom dia, Trip 5514. Trip 55 no 4, contato radar. Sobe, mantém nível de voo 150, vigilância. 150, vigilância, Trip 55 no 4. Afirmativo, voo Aracaju, 55 no 4. Sensacional, lhe agradeço imensamente. Voo Aracaju, Trip 55 no 4. Charlie Eco no localizador, complete aproximação, chame torre 118 decimal 95. 118-95, Vitor Charlie Eco. Buenas, é o Papa Romeo, Vitor Charlie Eco. Spartak, Sapsa Cargo, 6570, 2 horas e 40, Natal, com 02 a bordo. Táxi via Pátio, Índia, ponto de espera, porte pronto, abstracar 6570. Pátio, Índia, reporta Pátio, ponto de espera, abstracar 6570. Papá Romeu, Vitor Charlie Eco, ajuste 1011, vento 040 graus com 3 nós, confirma intenção de pouso, pistão 1-0. Negativo, na pista 1-7. Se possível, a gente já voa na proa da base do 1-7, pode ser? Afirmativo, Romeu, Vitor Charlie Eco, plano instrumento cancelado 05, vai livrar o eixo de aproximação da pista 1-0, curvando à sua esquerda. Girando base pela direita, reporte na curta, Vitor Charlie Eco. Ciente, reporte na curta, Vitor Charlie Eco. Sugou no 607 após a passagem do Boeing da WC Cargo, seu carro está autorizado por Chibank, coordenação, equipe de sol, chame táxi. Sugou no 607. Sugou no 715 após a passagem do Boeing da WC Cargo, a cauda autorizado, acionamento, por Chibank, coordenação, equipe de sol, chame táxi. Autorizado, Rio Ano está cargo em 570, está aproximado do ponto de espera, pronto. Rádio está cargo 6570, autorizado em área de decolar, pistão 1-0, vento variável com 3 nós. Ali decola, está cargo 6570. Watson. Estimativo 040 graus com 3 nós. Vitor Charlie Eco vai girar de base para sinal na 197. O Vitor Charlie Eco, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 1-7, vento 0, cogindo, vento variável, com 3 nós, ajuste 1011. Gente, grato livre pouso na 197, Vitor Charlie Eco. Absa Cargo 6570, decolar 208, controle agora 119, decimal 8, boa viagem. 198, bom dia, bom trabalho. O gol no 607, gol no 607, o gol 17, 15. Chamar o solo agora em 121, decimal 9 para o táxi, ok? 19, já. Seu contato radar, foi na sua de Jamo, solo 350, serviço de vigilância. 6570, só pelo 350, na prova de Jamo. O gol no 7 no 5 vai chamar só em 1219, ok? Para o início do táxi. Vitor Jaleco, solo aos 09, backtrack confirmando a parte 4. Afirmativo, autorizado backtrack para Bata, reporte quebrando a pista, o Vitor Charlie Echo. Alô Salvador, Mike X-Torre Golf informando o término de rebote na posição Singer 9. Entendi. Ok, grato e um bom dia. Bom dia. Alô Salvador, o 1607 está com 163 a bordo, 4 horas e 5 de autonomia até na Galeão, para o táxi. Ciente ao número 2 para táxi, aguarde 1607. Aguarde. 9795, claro, táxi 184, 3 horas e 50, até na campanha. Táxi à direita, via Índia Alfa, ponto de espera, sumi torre 1895, o ajuste no 09. Índia Alfa, 1895, é. Voo 607 vai seguir o Boeing da companhia à frente, como número 2, ponto de espera, chame 2895, ajustado no 09. É, é o voo, 2895, vai ser agora o 607, ajustado no 09. Foi o voo 1795, ponto de espera da 10 via Bravo. Voo 1795, autorizado Linhares decolar, pistão no 0, vento variável com 3 nós. E decola 1-0-1-7-1-5. Bom dia, 07 após 800, companhia, alinhar e manter. 800, alinhar e manter, bom dia, 07. Salvador, gol 897. 897, abaixo, qualquer. É, 10 graus, 3 graus, autorizado. Boa. Chama Centro Recife, frequência 2545, alternativa 1685. É, 570, Recife 1545, 2085. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. Via Pedro Luno 6, Dael Leda Bridge, a subida com a primeira curva direita após a decolagem. 5162 é o código transponder, 1208 é o controle. Obrigado, Confins 36, Vera Pedro Luno 6, Dael Leda Bridge, curva direita após 5162, controle 1208, bom 897. Só confirmando o controle, 1198. 1198, bom 897. Correto, são para posicionamento. Salve Rio 5973, bom dia. Bom dia, Rio, pronto, cópia. Autorizado Recife 290, esse foi, o nível, foi esse nível solicitado? Sim, 290, via Periwitch 58, subida para o Caracaju, curva esquerda após a decolagem, 5402 é o código, 119, decimal 8 é o controle. Sim, Matilde, autorizado 290, Recife, Aracaju, 198, correto? Chama para posicionamento. Chama ali. Solo Salvador, total 991 no centro da Fox Trot. Total 991, pronto para cópia? Afirmativo. Autorizado Fortaleza, nível de voo 310, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo, subida Momo Frote, curva esquerda após a decolagem, 5401 é o código transponder, 120 corrigindo, 1198 é o controle. Autorizado Fortaleza, nível 310, conforme rota do plano, saída Momo, transição Frote. Primeira curva esquerda, transponder 5401, controle Salvador 7198, total 9911. Tá correto, chama para posicionamento. Chamarei. Fazão, controle é 119, decimal 8, lugar. 198, bom dia. Uma instrução foi dada. Bonfe 4 mil pés. 1011. Tudo bom dia. Gol 607. Saída da EL 1700. Gol 1607. Contato radar. Sobe manter o nível de voo 360 na da EL. Vigilância. 360 da EL. Gol 607. Controle Salvador. Gol no 795. O senhor autoriza da presente direto em Lefa? Autorizado em Lefa, no 7. Renato. Controle o gol no 607, pode voar, Leda? Ativou em Leda no 607. Pode Leda, obrigado. Salvador, 331-537 da Fox, autorização Galeão 340. Por gentileza, pode sintonizar a frequência do solo agora em 1219, já está ativada para a cópia da autorização. 129. Gente da Fox, autorização Galeão 340. 353, está autorizado Galeão, nível de voo 340, via Pêssulo 10, após conforme a rota do plano de voo. A subida será Dael, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5403 e o controle em 119, decimal 8. 340, autorizado via Pêssulo 10, após conforme a rota do plano. Dael, Leda, Bridge, 5403, o transponder, 119, decimal 8, o controle, está 3153. Está correto, está chamando para posicionamento. Correto para posicionamento, 3153. Bom dia, 2233. Prossiga. Para eu tenho 180 aprovado, pronto para cópia. Pronto. Autorizado Conquista, nível de voo 180, vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. LF após a posição Optute, após direto Vitória da Conquista. A subida será Harbor, Elefa, primeira curva direita após a decolagem. 5412 é o código transponder, 119.8 é o controle. Jogador 0 para conquista, conforme, né, a sessão Harbor, Elefa, altitude 17, 5412 é o transponder, 19.8 é o controle. Correto, para posicionamento. 2545, alternativa 1685. 2545, 2685 será chamada. É o 35514, agradeço muito, senhor. Desejo bom dia, bom trabalho. Bom dia, senhor. Bom voo. Obrigado. Gol no 715, Centro Recife. Frequência 1251, alternativa 1395. É, 251-3395, bom dia. Bom dia. Confirme. E o 5973 de pushback acionamento. 5973, autorizado, chama para o estado. Solo Salvador, total 9911 para o pushback e acionamento, parte 3, posição 5. Quem te aguarde, total? É o número 2. Aguardo, total. Uno 607, chama Centro Recife, frequência 1251, alternativa no 3395. 1251-3395, bom dia. Bom dia. Apenas confirma o POB? 02. Táxi em frente, via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895 e o ajuste no 011. Puxa acionamento, passarela 2223 na remoto 13. Autorizado, passarela, chame para início, táxi. Total 9911, após a passagem do Boeing da Rio, a retaguarda inicia do PAD 3. Após a passagem do Rio, vai iniciar o pushback, acionamento total 9911. 897, autorizada a descida 2000 pés, ajuste 1011. Para 2000 pés, 011, voo 897. Rio 5973, bom dia. A linha da cola dono 0, vento 040 graus, 049. A linha da cola dono 0, vento 049. Muito bom dia novamente, voo 1897 para pushback, acionamento aqui no 06. Sim, que é o número 2, o 897, aguarde. Vai aguentar, 897. Astro 2223, 44 a bordo, 7 horas, alterna Salvador. Táxi autorizado, pátio India Alfa, ponto de espera GM2 1895, ajuste 1011. 1011 na Alfa 1895, obrigado. Previsão para o início do 897? 897, após a passagem do passarinho da retaguarda, será iniciando meia dúzia. Ok, após o passarinho vai iniciar. 897, obrigado. 390, lance, boca. Voo 897, autorizado a final, pista no zero. Autorizado o procedimento, voo 897, pista no zero. Baixa na 6225, pode batê-lo? Autorizado. Pelo 6225. Aguarda, me dá pra seguir. Espero que você tenha entrada no pátio 3999. Total 9911, táxi autorizado via pátio ideal, vai seguir o ATR da passarela até o ponto de espera. Lá vai